Observamos a parábola da figueira, que para nós Jesus fez comparação. Quando seus ramos começarem a brotar, então veremos que está próximo o verão. As profecias já estão sendo cumpridas e a figueira na verdade está brotando. Agora vamos viver em vigilância, porque Jesus Cristo nas nuvens está voltando. Escute bem, preste atenção, meu caro amigo. Responda agora o que eu vou lhe perguntar. Se Jesus Cristo voltasse agora mesmo, pode dizer como é que tu estás? Com Jesus Cristo, será que tu vai subir? Você no mundo de trevas, tu vai ficar. Naquele dia o sol escurecerá, também a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Grande tormento sobre a terra vai haver, quando Jesus o seu povo vir buscar. Que dia lindo para os que vão subir, que dia triste para os que vão ficar. Escute bem, preste atenção, meu caro amigo. Responda agora o que eu vou lhe perguntar. Se Jesus Cristo voltasse agora mesmo, pode dizer como é que tu estás? Com Jesus Cristo, será que tu vai subir? Você no mundo de trevas, tu vai ficar.